Quem sou eu? O filho do sofrimento, menino de rua, delinquente, marginal. É um menino igual tu fostes, só com uma diferença. Nasceste em família forte, não tão forte quanto a morte, que não queres evitar. Tirando o guri da rua e dando para ele um lar, antes que alguém o arme e ele venha te matar. A manchete vai ser boa no noticiário popular. Mataram o doutor à toa ao tentarem lhe roubar. O doutor foi sepultado, o menino algemado foi parar lá na FEBEM, onde dizem passa bem. Fica ligeiro, morou polícia. O crime tá voltando. Original. Paz, justiça, liberdade. Quem sou eu? Meus olhos não reconhecem meu rosto. Como soprar do vento, me perco no tempo de novo. Ontem eu tava ali jogando no campo de terra, descalço, minha mente livre, distante das trevas. Hoje acordo, me vejo de barba na cara, escondendo na gaveta do guarda-roupa uma arma. Não tiro a razão dos que caíram em cilada, seguindo o trilho de outra vida curta mesmo em alto escala. Quem quer caderno pra vencer depois dos 30? Se o filho do empresário de menor já tá de meira e VNSS é pago pra mim ser aposentado, ou pra polícia andar de moto, desfilar na minha frente de falco. Não, cuzão, não é que eu sou invejoso. Se eu recebesse pra servir, não dava tapa na cara dos outros. Mesmo distante da guerra, eu ainda oro pra não ver o peso do martelo na primeira vara do fórum. Ela chorando 3 horas da madrugada, segurando o crucifixo na bocuda em frente da ala. Mesmo sabendo que a 7 ia tá de pé, que a rotina cansativa prosseguia mesmo tendo fé. E foi com ela que aprendi que na verdade micro-ondas, geladeira não trouxe felicidade, que a essência do boticário no segundo domingo de maio foi de tristeza vendo furo de tiro no carro. Sistema porco me ensinou a entrar na escola, roubar cadeira porque não tinha lugar pra todos na sala. Na hora do recreio correr, pular o muro, em vez de lanche busco um baseado na boca de fumo. O tempo passa, a gente cresce, é claro, logo vê que nem tudo que a gente sonhou vai conseguir ter. Quebra a cara, acaba dando murro em ponta de faca, quando vê é tarde pra tentar retroceder as falhas. Minha mente ainda não evoluiu pra aceitar que o responsável pelo país tá ocupado demais pra enxergar o abuso de menor, exploração do trabalho infantil, prostituição à luz do dia de quem nunca viu. Caso de inválido privado em cadeira de rodas, é pensionista mas sem salário enquanto é fantasma. Quem tem a palavra que é Parque São João até morrer, já sabe quem eu sou, diz aí quem é você. Não sou santo, mas também não sou demônio. Tenho minha história pra contar, uma trilha de sangue até o palco. Tudo que veio fácil, fácil foi também. No final das contas não sobrou ninguém. Mágoas no coração, tenho 20 no pente da Jericó, mas não posso atirar. Quem sou eu? Ontem um moleque inocente, hoje a malícia, a revolta me tornar inconsequente. Quem corria atrás de bola, descalço no colégio, hoje fez o cavalo da fita do latrocínio. Quem sonhava em ser Ronaldo e brilhar com a amarelinha, hoje estoura na coronha, vitrine da joalheria. Quem ficava fissurado no Play 2 com GTA, hoje pressiona pelo sangue frio na hora de atirar. Quem tinha como herói a polícia quando moleque, meu herói virou vilão depois que eu conheci o cacetete. Maldade, rancor, foi tudo que eu aprendi. Antecipei o fim de quem queria ver meu fim. E se eu sou quem eu sou, o mérito não é só meu. O mundo me mostrou que por dinheiro amor perdeu. Falou mais alto as barcas, socada, filmada, os painéis na caixa desfilando na quebrada. só se destaca aquele que marca presença. Estica a escama e desce head pra curtir a noite inteira. E chove de piranha, descendo até o chão. E eu pagando de patrão com o ego maior que a ilusão. Luxúria, a vaidade me passaram uma rasteira. A vida me mostrou que orgulho não valeu a pena. Tudo que veio, fácil, fácil foi também. E no final das contas não sobrou nada e nem ninguém. Só as lembranças de uma vida vazia. Eu confiei em quem não merecia. Demorou, mas aprendi que nada disso valeu. E olho no espelho e não sei quem sou eu. Não sou santo, mas também não sou demônio. Tenho minha história pra contar. Uma trilha de sangue até o palco. Tudo que veio fácil, fácil foi também. No final das contas não sobrou ninguém. Mágoas no coração. Tenho 20 no pente da Jericó, mas não posso atirar.